no mundo sem Cristo andava, sem gozar a salvação. Mas um dia encontrei o Senhor e Ele me deu salvação. Achava no mundo sem ver o que Deus tem para os seus, perdido andava o mundo sem ter o perdão. Mostrou-nos tão bela visão, permitindo que Jesus Cristo morasse em meu coração. Morasse.